Beco, porra, mas não ama como eu, mas não ama como eu. Seu pai, sua mãe te ama, mas não ama como eu. Empurra. Mas não ama como eu.